our flight plan cancelled, Oscar Golf and Farm, at level 058, correct, and available. 085, correct, and available. Okay, understood, that's flight level 085 to pursue the CFR, thank you. We are now reaching CFR now. Golf Uniform, clear direct to Barreiras. Confirm your estimated time of arrival in Barreiras. 21. Golf Uniform, clear direct to Barreiras. Confirm your estimated time of arrival in Barreiras. 1505. 1505, roger. Salvador é Oceané 6312? Oceané 6312, chame Centro Recife. 126-85, alterna 125-45. 2852545, informa que está fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Gente. Está estabilizado, voo 1230. 1230, chame a torre 118-6. Confirmando 118-9. 1895, voo 1230. Muito obrigado e um bom dia, hein? Salvador, bom dia, voo 1230. 1230, bom dia. Vento 190 graus com 5 nós. Tem a pista vista? Não, ainda não, tem mais informações aqui. Sente, reporte visual com a cabeceira, o voo 1230. Passarei 230. Avisou a cabeceira agora, 230. Pouso autorizado, 190 graus, 04 nós, gol 1230. Livre pouso 90, gol 1230. 230, Solos 30, libera a direita, chame Solo 1, 219. 219. Oi, bom dia, ocupação da nossa Golf Kilo. Bom dia, ocupação da nossa Golf Kilo. Salvador? Senta aqui, senhor, ocupação da nossa Golf Kilo, enquanto a senhora vai ter, solicita taxa para o passeio. Não entendi a matrícula da aeronave. Passando o Golf Kilo. O Golf Kilo inicia o táxi, reporte na interseção, papá. Golf Kilo. Golf Kilo vai passar, papá. Oi, Altan 3663, bom dia. Altan 3663, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 220-0-04-9. Autorizado o ingresso via pista. Vai ingressar, taxiar via pista 17, reporte livrado, cabeceira 35, devido a tráfego em sentido contrário. Afirmativa, reporte analisando a 35, por favor. Salvador, 2590, já voando em tapa. 2590, posse e tapa. Desça para 2000 pés, ajuste no zero, 1 milha. Autorizado a LS aqui, pista no zero. Ciente, após etapa, voamos, está autorizado 2000 pés. E eu confirma, libera a restrição da velocidade? Livre da restrição de velocidade. Autorizar ingresso na Lima para ingresso Pátio 1, chame Torre Salvador. Uno, Solen, 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, na Lima, nosso Golfo. O Tchela está autorizado o cruzamento do Estrela 7, vai estacionar a frequência livre. 3663, decola 235, chame controle Salvador, 119, 8. 19, 8, 3663. Pilota 3663, bom dia, passando 1800, ação 1. São 3663, contato radar na decolagem, sua aviação 1 para o nível 340. Ação 1, 340, são 3663. Oscar Golf Serra, plano IFR cancelado aos 3.6, desde o radar terminado a 60 milhas noroeste de Salvador, chega no centro Recife, 126.5, alterna 125.45. Nota 3663, devido à formação nossa proa, estamos curvando à direita, a proa 270, 40 milhas. Questão 3663, eu mantenho 270 por 40 milhas. Autorizado, Dígito. Certo. Oscar Golf Inform, Salvador, control. Go ahead. You have canceled your flight plan, your instrument flight plan. Are you maintaining 50095? Confirm. Can be. Now request flight plan and proceed 105. 105, cleared 105. Correct and available. O 2590 estabilizado, o lock no glide. Azul 2590, Chinatão, de Mão 8, decimal 95. Mão 8, decimal 95, bom dia, Azul 2590. Salvador, muito bom dia, Azul 2590, a uma milha de externo. Azul 2590, base distância 0,16, autorizado pouso, está 1-0, vento 220 graus, 06 nós. Siguiente. Chegada 250, acione a identificação, confirme a proa do desvio e por quantas milhas você tem. Cliente, chegada 255, desça para o nível 050. Qual é o 2363? 663, prossiga. Ok, mas já está quase retornando, terminando os dias. Após, pode voar a Motiva? Autorizado, Motiva, são 3663. Já pode dizer, Motiva, 3663, obrigado. Oceaner 6250 062. Gente. 21 decimal 9. Confirmando 121 decimal 8? 1219. Gente, bom dia. Deixa meu centro Recife 128 decimal 8, alterna 126 decimal 6. ahead, Oscar Golf in the Farm. Oscar Golf in the Farm, radar service terminated 60 miles northward Salvador. Contact Recife Center, 128 decimal 8, alternate 126 decimal 0. Chanel, AB50, autorizado, direto TAP. Vento 220 graus, 619. Xelé 6250, ajusta para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado a LF X-Ray da pista na 0, repasse estabilizado. Está livre das restrições em ETAP, Oceano RV 250. RV 250, livre das restrições em ETAP. Salvador, bom dia, 6311, Oceano RV, decola para saber 611. Xanar 6311, contato radar na decolagem. Subaviação voo 1 para o nível de voo 360. Dia Cruzador 6250, Xanete. Xanete 6250, Xanete, estou de Monoi, 3195. Salvador 6391, desvio de formações, curva à direita, proa 2190 por 40 milhas. 2190 por 40 milhas, ciente. 2502 Chené, o agente 0 no 6, autorizado por uso, pistão 10, vento 200 graus, 069. Repouso na pistão 10, Chené 6250. CVM-6311, chamo Centro Recife, chamo 25-1, alterna 123-8. 123-6311, pode chamar. Ali, Salvador Azul. 2780, transfere. 2780, aciona identificação. Autorizado. Direto TAP, deixa para o nível 050. 050 e TAP, o azul 2780. Chama 6250, sala 1300, libera direita, chama sala Salvador, 121, decimal 9. Bravo, Salvador, bom dia, Azul 2770. Autorização nível 160. Por seguro, tente dar informação para o papai. Alô, 2171, a linha decola pista 10, o vento 210 graus 0 meia-noite. A linha decola 10, vai 2171. Bom dia, o Capatã Gosta Golfo. Capatã Gosta Golfo Kilo, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha AI mantém 1-0, gostei. Gol 2-1-7-1, decolado 0-5-5, controle de Salvador, 1-1-9, decimal 8. 19-8, gol 2-1-7-1. Controle Salvador, gol 2171, boa tarde. Gol 2171, contato radar de decolagem, suba saída. Suba via saída Sambo 1 para o nível 360. Via Sambo 1, 360 nível, gol 2171. Salvador, gol 1094, passando 220 para 150, na proa 038 para desvio. 1094, confirme por mais quantas milhas vai manter a proa? Até o localizador, depois do Aduna, gol 1094. 1094, autorizado, espera o nível 050. Autorizado, desvio, desce para 050, gol no 094. Angosta Golfo Kilo, decolada 07, controle de Salvador, 119, décima 8. 98, grato, senhorita, Angosta Golfo Kilo. Controle Salvador, bom dia, tá passando Angosta Golfo Kilo. Bom dia, Angosta Golfo Kilo, controle de Salvador, decolagem, suba via saída Momo, para o nível de voo 1200. Via Momo para uma centena, muito grato, Oscar Golfo Kilo. Salvador, bom dia, o Gol 2065, ponto espera da 10, pronto. Gol 2065, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem cabeceira no 0, Gol 2065. Pode prosseguir, o Azul 2780. Azul 2780, desse operador de Lucas, ajuste 10-16. Autorizado em LS X-Way, da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado, desse para 2000, autorizado o procedimento, reportará estabilizado o Azul 2780. O controle, Gol 2171 está em desvio. Após desvio, pode voar a Motiva ou Buckner. O 2171 confirme a proa e por quantas milhas vai mandar desvio? Por enquanto a proa 205, entre a 205 e 210, 40 milhas aproximadas. Coragem, 010, voo 206. Uno 71, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, 238, Gol 2171. Gol 2065, decolagem 111, chama o controle de Salvador, 119, decimal 8. Muito boa tarde, 298, Gol 2065. Controle Salvador, boa tarde, Gol. Bom dia, Gol 2065, passando 1500, decolou. 065, passando identificação. Retificou no 3467. 5467. Acionou agora, 5467, gol 2065. Contato radar, suba via saída São João 1 para nível de voo 3600. Ok, via São João 1, subindo para 360, voo 2065. Interceptou localizador, o azul 2780. Azul 2780, chama a torre 118-95. 118-95, boa. Salvador Azul 2780. Azul 2780, assessor Timatama 016, autorizado pouso, pistama 0, o vento 200 graus 08 nós. Autorizado pouso, Azul 2780. Controle, o Papa Tango, Oscar Golf Dealer, encontra as condições Vitor Mike Charlie, propõe cancelamento, solicita o nível 1905, direto Piritiba da presente, está estimando o pouso 1405 em Piritiba. O fio, qual foi o delta para o destino? Vai ter essa, ahorita é a 321. Continuando. Sim, irmão. Kilo, autorizado direto destino. Planeta FR cancelado aos 1-4. Nível 065, correto e disponível. 1-05, Sarita, proposto. 1-05, sim, 1-05, correto e disponível. Prato, Oscar Golf Kilo. Para Piritiba? O Oscar Golf Kilo está estimando Piritiba 1-4-0-5. Kate. Controle, gol 1-0-9-4, aproando Duna, autorizado 2000 agora? 0-9-4, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6, autorizado 2000 pés, gol 1-0-9-4. Salvador, bom dia, tá 3286, descendo para 1-5-0, informação papá. Então, 3286, sendo identificação, desça via chegada ao MED 1 para o nível de voo 050. MED 1, 050, solicita voar e TAP, tem uma informação da direita aqui, senhor. Delta 3286. 3286. Autorizado, ETAP. Gente, tá bom, ETAP 3286. Sete oito zero, sala 17, libera direita, chame solo, 121 do Smorole. Lembrando a direita, 121 927. Quatro, autorizado, sinal INS X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Reportaremos estabilizado no localizador, o gol no zero, nosso passo. Localizador já estamos, reportaremos estabilizado no Black. Plano 3286, sua destino autorizado a nível 050, até a etapa após prosseguir a via para 2000 pés, o Tenedal no zero, no meia. Nativo, 5 metros da Itália, após via, tomei 16, é 3, 8 metros. Dois, 065, chama o centro Recife em 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 2, 3, decimal 8. 2, 5, 1, 2, 3, 8, boa. Boa. Salvador, bom dia, azul 4207. Dia azul 4207. Acione identificação, prossiga a via, chegada a Ponce para 4000 pés, o Kenegal no 06. Ativo, siga via na Ponce para 4000 pés no 06. Capitão Oscar Golf Kilo, efetua um cheque no modo Alfa e Charlie Cujan. Agora estamos recebendo Alfa, porém negativo ainda o Charlie. Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, eu estou até na transmissora, só fica no nariz do avião. Como nós dois estamos na nossa sala, nós estamos recebendo as câmeras. Daqui a pouco eu andarei a receber aí, então atingir um altitude melhor. Entra. 4-3, eu não vou seguir. Novo Viveto autorizado via pista na Lima, reporte para ingresso Patio 1. Autorizado táxi via pista, a partir da manhã de para ingresso Patio 1. Adeus, uma dica. Vou fazer isso em Graça Lima para ingresso Patio 1, chame solo 121, décimo 9. Ingresso Patio Lima para ingresso Patio 1, 219, vou ver o 094, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95. 94, a 2 milhas da Índia Serra. 1094, existe o altímetro 016, pesado pouso, pistão 0, vento, 210 graus, 079. Ajuste no 016, livre pouso para o gol no 094. Bom dia, Patango Tango, Patango, a Aerostar para a zona. Patango. Tango Alfa Tango, autorizado, acionamento em pronto. Tango Alfa Tango. 13286, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, chama no ILS até 3D86. Suco 207, prossiga via para 2000 pés. Via para 2000 pés, 2407.